Essa próxima canção a gente quer dedicar a uma mulher muito especial. Existe um ditado que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas eu acho que esse ditado não é correto, ele não é expressado da forma certa. Porque correto é: ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. E essa canção nós queremos dedicar à nossa família, em especial à nossa querida mãe, que é a maior mulher que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Ou quando a gente estava ensaiando essa música, mãe, nós começamos a lembrar da nossa casinha lá na Ramos de Azevedo, às vezes do nosso pai indo embora, indo pro garimpo, e a gente ficando em casa e a senhora cumprindo muito bem o papel de pai e mãe. Essa música é pra ti, com muito amor. Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa e as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai e ficou triste, que nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, oh mãe querida, nas lições da vida eu o que eu vim procurar aqui distante. Eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Espera, minha mãe, estou